Laçaredo 2224, desce para 2 mil pés, ajuste no 016 autorizado final, reporta estabilizado. Desce para 2 mil no 016, reportará estabilizado, e ele é X-Ray, pistão no 0, Laçaredo 2224. Nono 70, como só com 7 área, vai diminuir o 4. Nono 70, pronto, Fábio. Sim. 2A do Campina Grande, nível 370, veio pesou 1-0 até Neuma, após direto, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída pouca, Jamo, Zipar. Transponder 5-0-5-5, controle Salvador, 1-2-0-8. Responder 5055, a rota é Upezulu 10 até Neuma, após direto, e saída é Puca, Jamo, Zipar. Bom, no 70, protegimento correto, chama quando pronto, pushback, saneamento. Autorizado, chama no táxi. Controlador, 62, posicionar com a Santiago. Posicionar 6258, autorizado chegada da Mara, desce para o 050, direto e TAP. 050, direto e TAP, já desce. Estabilizou o localizador, pista 1-0, visual com campo, passarelo 2224. Passarelo 2224, torre 1-1895. Torre 1-1895, passarelo 2224. Passaredo 2224, Torre Salvador, uma boa noite. Boa noite, Passaredo. Repórter transchecado, final 90. Baixou, travou, estabilizado. Fui, LS, visual com campo, Passaredo 2224. Paciente, livre pouso, pistão no zero, venta calmo. Livre pouso, pistão no zero, Passaredo 2224. Pelo 3 vai coordenar essa equipe de parte quando a companhia aí que está atrás iniciar o táxi e chama para o táxi. Do 4062, autorizado a chegada da Mari, disparou nível 060. Etapa. Táxi à direita, chame torre 18 decimal 95 ano próprio. Salvador, o voo 0198, assistente da informação Charlie, pronto para a cópia Natal na 02. Eita, pronto cópia? Afirmativo, o voo 0198. Está autorizado, Natal 370 na Pesulo 10, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jambo, depois voa Zipar, aciona 5056, controle de frequência 1-20-8. Celcinho, então, autorizado na 370, rota com a Campo Plana, 2 do Lua, 0, decola da ONU, 0 com curva esquerda, saída vai ser a Puca, Jamo, de para, pode, 5056208, o controle é o Gol 9098. Correto, chama para o acionamento. Vai chamar para o acionamento, Gol 9098. Passaria do solo aos 42, livre táxi à direita, Alfa Kilo, é, pátio 3, fique atento a obras no pátio e mantenha minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3, em sua escuta. Do 6908, desça para o nível 070 na chegada máxima. Chanel 6258, desça para 2000 pés, ajuste no zero no meio, autorizado final, reporte estabilizado. 2016, personalizado LS, X-Ray, está 10.25. Decolagem, vento é, calmo no 868. Gente, chama boa noite, meu oito. Salvador, com o 1170 para o táxi, 54 após, 450, nada por aqui. Eu tô ali no táxi direito, confio pra bem? Está livre o táxi, à direita chame 18, decimal 95 quando pronto. 18, 95 quando pronto, tá bom, né? Tipo, o ano não se espera. Decola os 45, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 68. Salvador, boa noite, 68, boa noite. Gol 1868, contato radar, sou para o 230, saída da PUCA. 230 na PUCA, gol 1868. Salvador, gol 1170, próximo 90, pronto. Tá autorizado, né, Matheus? O número 70. Ainda bem, eu vou o número 70. Decolagem 1170, vento calmo. Primeiro santo, tive decolagem, voo 1170. Do 4062, esse para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 2000 pés, ajuste no 0 no meio, de 4062. Azul 6908, desce para 3 mil pés, ajuste no 016. O 972 disparou nível 050. Nuno 70, decola os 48, controle 120, decima 8. 208. Uma ótima semana, não no 70. Tenho ali. Localizador pista 10, linha 258 da Chanel. 258, torre, 1895. Controle, gol 1970, 1700, Puca. Gol 1970, contato radar, só para o 370, saída Puca. 370, Puca, gol 1970. O 1868, voa direto a Aracaju. Aracaju, boa noite, senhor. Estação bastante travada, 6258, reporta laser aquecida, duas linhas de cinza. Estou ciente, retenido de pouso pista 10, dentro da Almo 6258. Posso já na 10, né? Para o puxo de estacionamento, vou no 098, no 02. Está autorizado, puxa acionar, chame táxi. Vai chamar para o táxi, vou no 098. Gol 1868, uma Recife na frequência 12685, ou alterna 12545. 2025-1245, boa noite, 68. Azul 6908, reduza para 2209. 2209, 6908. 6258, solo 52, nível direita. Táxi da minha escuta, Alfa, chamei a Juliette. Direita, Alfa, chamei a Juliette. O 1970 chama Recife na frequência 12085 e alterna 12545. 3545, confirma a secundária? 12545. E a primária, senhor? 12685. Obrigado. 80-50, 1972 da Gol. Gol 1972, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 16, 3 mil pés. 972. O Gol 1018 está pronto para o táxi com 170 a bordo. Autonomia de 2 horas e 20, alterna João Pessoa. Do táxi até o ponto de espera direita, chama 1895 Torre para decolagem. Ele está pela direita, 1895 para decolagem. Gol 1018, obrigado. Pater 62 vem informar baixar travado. Pater 62 baixar, travado. Gente, ele repouso, vento calmo. Pater 62. Prossiga. Você se for, pode ingressar? Está autorizado, esquerda, portão 5. Boa noite, o Gono 098 está no próximo ponto de espera da 10 visual para a aeronave na final. Ótimo, após a aeronave ali, mantém ficou no ponto de decolagem, assim que a pista liberar. Sente, não, após a passagem ali, mantém aguardando para decolagem, o Gono 098. O 1972 reduza para 2009. Duas palavras, gol 972, pode descer para 2000. Azul 6908, estabilizado. 6908, torre, 1895. 1895, boa noite. Torre Salvador, azul 6908, no ILS, a sua escolha. Sim, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ciente, menor 08. Sua foto. Está autorizado 180 para conquista via Elefa, depois Opinola, depois conforme rota de plano. Aciona o código 5045, decola cor direita, saída arbor, depois voa Elefa. Controle 120.8. Chão para o acionamento. Tenente pronto, voo 9098. Okay, livre decolagem, vento calmo 091. Livre decolagem, voo 9098. Tá 062, seu sono foi 5000, táxi via Alfa, chame antes da... Conheço Alfa Quilo e vai pro pátio 3, o que é Alfa Quilo, pátio 3? Alfa Quilo, pátio 3, não sei se eu tô com 062. Azul 6908, encontrei baixo chegada. Gente, aguarde a atualização de pouso, 6908. 6908. Pouso, vento calmo, pista 10. 6908, gente, obrigado. E voo 1098, decola 58, controle 120, decimal 8. 208, gol 1098. Autorizado, 330 para Marcelo via 358, decola da 10, saída Pucajama, depois o Aracaju. 5061 é o código, controle 120, decimal 8. Aguarde autorização de pouso. Ativo, tá correto, chama pra acionar. É 908, sala 59, táxi à direita, né? Me escuta, Alfa Quilo, pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, azul, 908. Mais um. Livre pouso, vento calmo, pista 10. Vento calmo, livre pouso, pista 10, 972. Autorizado, chame táxi. Gol 1098. Na escuta é o Gol 1098. Recife solicitou que o senhor subisse restrito ao nível 350. 350 restrito então, Gol 1098. 21-219. 219. Salvador, 972, está autorizado o táxi de Alfa, reporte em Juliet. Alfa vai informar, seja Juliet, 972. Alfa, reporte em Gol 1098, chama Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, alterna Gol 1098. Firme a aeronave, clareza 3. Então, 3891, autorizado a chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Gol no 972. O Gol no 972, mantenha a posição de Juliette. Poderia confirmar a nossa posição de parada, senhor? Posição 09. Obrigado. Para o táxi, está 3152 com 126, 2 horas e 20, Aracaju. O TAM 3152 está autorizado, tá? Via parte 1, taxi Índia. Ponto esperando no 0, torre 118.95. O ajuste altímetro no 0, no 6. 1016 no ajuste, autorizado, táxi via parte 1, Índia até o ponto espera da pista 0. Quando lá, 1095, TAM 3152. Afirma, 972, estou autorizando ingresso de Juliette, posição 09, parte 1. Posição 9, parte 1. Passarei dos 2228. Qual é a equipe de sol? Chama para um táxi. São 3152, a linha decola opção no zero, o vento 270 graus, 029. Gol 1172, autorizado em chegada mar e desça para o 050. CL 2228, estou autorizado táxi via parte 1, táxi Índia. Conselho da 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 0 no 6. São 3152, decolada de 12, chama controle em 120, decimal 8. Obrigado, boa noite, 3152. Boa noite, 3152, decolou na Pucca Jamo. São 3152, contato radar, sou para o 330, saída Pucca. Na Pucca, 3152. Dia, ponto espera da 10, chame torre em 118, decimal 95. Pode voar a Caju, 3152? Aguarde. ou o 1172 reduza para 2509. Boa noite, chega pronto, ponto que era, passarela 2228. Passarela 2228, estou autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 270 graus, 029. Estamos restritos na frequência 1285 e alterna 1254513152. Qual é a frequência primária? 3152? 1265. 2085 vai coordenar e chamar 3152. Passarela 2228, decolada 17, chame controle em 120.8. Irmão 208, obrigado, boa noite. TAM 3891, dispara 2.000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Controle Salvador, Passaredo 2228, boa noite. Passaredo 2228, contato radar, sua para 180, perfil Arbo Elétrico. 180 Arbor Eletro. Do 2220, vai ter condições de cumprir a recepção da Senda Arbor, mantém 3. Cumpre a recepção da Arbor, vai subir, vai passar uma centena 15 mil. Tem só para informação, tempo de tráfego e aproximação. Ciente. O 172 de alteração para sequenciamento, mantenha presente pro, seu limite será o localizador. Mantenha pro, então, agora, o localizador nessa pro, 172, desça para 3 no pés, ajuste no 0, 1 no meio. 1176 no pés. 172, reduza para 200, nessa planta e 7. Controle o 3841 da frente, centralizado e ele é só 90. Tá, 3891 no torre, 1895. 3895, 3895. O 1172 dispara 2000 pés, reporta estabilidade. 2000 vai reportar estável. São 38, 91, ajuste altímetro 0,16, tem livre pouso, pista 0, o vento 250 graus, 02 nós. Gente, livre pouso, Salvador, boa noite, gol 1172, duas milhas de externo. Gol na 172, ajuste altímetro na 0,16, continua a aproximação, número 2 para pouso. Guardando a autorização, 172. Então, 3891, solo 27, livre direita, permanece me escuta, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 02 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 2, Pátio 1. 3891, posição 02 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 2 do Pátio 1. Gol 1172. O vento 250 graus, 02 nós, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 1172. Bom, 172, solo 29, livre direito, permanece minha escuta. Autorizado táxi Alfa, GS, posição 11 do Pátio 1.